Desse jeito, tá legal? Tá, tá, tá, tá, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, e a chutuca vem, empina e joga na cara, a chutuca vem, empina e joga na cara, é mesmo? É nada. Tá, tá, tá, tá, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá. Vai aqui, se prepara, vai no chão com a bunda e rala. Vai aqui, se prepara, vai no chão com a bunda e rala. É meu, vai nada. Tá, tá, tá, tá, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá, tão da bunda, tá. E as tchutchuca vem, e tem me jogando a cara. E as tchutchuca vem, e tem me jogando a cara. É mesmo? É nada. Tá, tá, tá, tão da bunda, da, da, da bunda, da, da, da bunda, da, da, da bunda, da, da, da. E a chuchuca vem, empina e joga na cara. E a chuchuca vem, empina e joga na cara. É mesmo? É nada. Da, da, da, tão da bunda, da, da, da bunda, da, da bunda, da, da bunda, da. Original!